os indivíduos da sociedade, governo ausente, descaso com essa gente. Os armamios jogam na linha de frente, pena de morte pros que tiverem sorte. Também são torturados por alguém mais forte, depois jogados em 1 metro quadrado, vivendo a consequência de um falido estado. E a consequência da violência é tudo que gera a sua penitência. Na sua mão, o peso da missão, levar a liberdade e a sua facção. Quando doido é o que age, a doença vem de cima, mas quem morre vem de baixo. Quando doido é o que age, a doença vem de cima, mas quem morre vem de baixo. Doido é o que age, a doença vem de cima, mas quem morre vem de baixo. Quando doido é o que age, a doença vem de cima, mas quem morre vem de baixo. Mano armado, a gente é subornado, culpando seu salário, sempre atrasado. Hora chegando, a tensão vai aumentando, dorme perto da privada, além da cela na chegada. É tudo ou nada, a tropa anestesiada, nesse momento é crucial qualquer mancada. Tem que ter sorte, não ter medo da morte, fuga de cinema, sem direito a corte. Se der errado, o alarme é disparado, e fudeu, é tiro para todo lado. E o agente que ajudou essa gente, vira refém e tem a morte à frente. Rebelião, estamos na prisão onde morrem os mais fracos. É a lei do cão. Quando doido é o que age, a doença vem de cima, mas quem morre vem de baixo. Quando doido é o que age, a doença vem de cima, mas quem morre vem de baixo. Doido é o que age, a doença vem de cima, mas quem morre vem de baixo. Quando doido é o que age, a doença vem de cima, mas quem morre vem de baixo. Quando doido é o que age, a doença vem de cima, mas quem morre vem de baixo.